patrão, meu vaqueiro. Alô Felipe, alô Gabriel, cavalgada de luxo, eu na Polícia Bahia. Um saco de estopa com ibira amarrado, eu tenho guardado essa minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, mainha de cor e um velho facão. Tem um par de esporo, uma rei e um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tem uma coalhada ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Um lampião quebrado, só resta um barril pra espantar o frio, eu mesmo comprei. Um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu guardei. Também o cachimbo de cano colom, quantos pernilons com ele espantei. Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. É meu vaqueiro. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei, lá em Soledade, na casa das cintas, 230 na hora eu paguei. Também o recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha traia no saco amarrado, no canto encostado que eu sempre guardei. Vamos embora, pra mim representa um velho passado, a vida de gado que eu sempre gostei. Assim me entreguei esse trabalho duro e fiz meu futuro sem clonar a lei. O saque é relíquia com meus apretextos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. No tronco da vida segurei o taco e o ouro do saco é a recordação. Oh, meu vaqueiro! Grupo Marley Produções tá mais eu, LP Produções tá comigo. Eu sou vaqueiro apaixonado e canto contigo. Vamos embora, meu vaqueiro! Coisa venosa.